59, bom dia, sendo identificação. Desce 2 mil pés, direto pelo altímetro 0110. Level 160, South 3, final zone. I see. Contact now receive center, 128.80, have a nice trip. Good center, South 3, final zone. 128.80, bye-bye. Goodbye. The secret entity is number zero. Afirmo, porém apenas só respondi a chamada, ou não tinha chamado. Nada. Da Gol, está autorizada a aproximação ILS, rapaz estabilizado, pistão no zero. Repórter estabilizado, ILS X-Ray, vamos até chegar lá. Paramento 32902. Seu nome zero, inicia Apple Taxi. Apple Taxi. Estabilizada, Electric 3, igual no 759. 71759, passou Duna, completa LS, torre 11895. Bom dia. 1895, bom dia, TV. Comandante, bom dia, agora 759, duas milhas para externo. Afirmativo, Golno 759, o altímetro 1011, reporte quando baixar a travada. 10, não, não importará, Golno 759. Milha para externo, baixar a travada, Golno 759. 1759 autorizado, pouso, piste 10, vento variável com 03 nós. Leve, pouso, piste 10, 79. Fortaleza, 4 horas de autonomia. Táxi via Índia, posta no ponto de espera, pronto. O TAN 3890. Índia no ponto de espera, pode estar 3890. Confirmando 133, 4 horas Fortaleza. Atendo, já. Sente. O Gol no 759 e o altímetro agora no 010. 010, 759, obrigado. 73890, altímetro 10, no 0. Confirmando 010, 3890. Fala, Salvador, bom dia, Golno 963. TAN 3890, pronto? Pronto, senhor. A Lima tem captura 10? 290. Golno 759, nosso loja 2 no direito ou no 2 no 19? Direita 19, 79. Olá, bom dia, Golno 759, está livrado. Alfa Salvador, bom dia, agora 759. Chegou 759, negativo, contato 209. Juno 1, corrigindo, gol no 759. 319, vai chamar. 3890, autorizado a decolagem, pistão 0, vento variável com 03 nós, altímetro 1011, 109. 3890. Dan 3890, os 24 decolam, controle em 120.8, bom voo. 1208, tenha um bom domingo. Grato igualmente. Controle Salvador, bom dia, Dan 3890. Bom dia, 3890, direto Aracaju, vigilância. Homem, direto Jamo, vigilância. Direto Jamo, 3890, obrigado. Bom dia, número 49. Essa identificação desce 2.000 pés, 10 no ano, direto do Porto São Pedro. Que Luiz, que reporte para o táxi. Peguei 890 da TAM, passa 160, chama centro Recife em 125, decimal 45. 12545, tem um ponto de vista. Igualmente. E Motel Zulu, prossiga. Mike India Lima, parte da base, é posto fundo pronto para o táxi. Porto no ponto, espera taxi Oscar. Salvador, bom dia, Bono 963, próximo ponto de espera da 10, pronto. Bono 963, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento variável 03 nós, o altímetro 10 no 1. Ali decola da 10, 1963. India Lima, prossiga, Mike India Lima. Reporte na interseção, um ponto de espera. O Bravo que ele disse que realiza ainda cheque no na posição. Golo 963, decolado 37, o controle 120, décima 8. 1208, gol 1963, obrigado, bom dia. Igualmente. Mike India Lima, Lima tem cabeceira 17. Controle Salvador, bom dia, gol 1963, Israel Leda Bridge, passa 2000. Minha perda gol, direto Leda, bom dia, vigilância. Bom dia, direto Leda, vigilância, obrigado. Pode sim, reporte estabilizado, livre LS. Altímetro no 09. Ele se mantém a posição. O Mike India Lima está mantendo a posição, aguardando a separação do Bang da Gol, que decolou do, da 1-0, está vendo o perfil da Dael. Mike India Lima, vento variável com 029, autorizado a decolagem de pista no 7. Que Luiz que ali mandei cabeceira no 7. Quem de Lima decolar 241 no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Lima, por favor. Controle, bom dia, estou passando o Mike, India Lima. India Lima, bom dia, direto Leda, vídeo. Direto Leda, o Mike India Lima. Imagem, pistão no 7, o vento variável com 02 nós. Duas linhas externas, visual também. Visual. Visual. Completa a aproximação final e chama agora a torre em 118.95. Eu também na sintonia. Controle, possibilidade pro de bridge por 1963. Bom dia, com 649, estabilidade LS, não sei se você. O 649, quanto a aproximação, aguardando a autorização de pouso, o time entrou no 0 no 1, já baixado travado? Já baixado travado. Gente, agora apenas a pista livre. Informa o Charlie 150, decolando pista auxiliar. Irá manter mil pés na linha litoral, não interfere. Aguarda. Gol no 963, passa ao nível 130. Chama em Recife 125, décima 1. Alternando. Sem alternativa. 5 anos, obrigado, mano. Confirmando, tem livre pouso, 1049? Afirma, autorizado pouso, vento variável com 03 nós. Exato. Bravo Tilo Whisky, que é os 44, decola, controle 120.8, bom voo. Meia 2-1-1 Del Chené visou com o Boeing da Gol na final. Após a passagem do Boeing da Gol, ali mantém capseiro no zero. Bravo Tilo Whisky, visual corredores na escuta. Na sala 46, livre à direita, chama sol em 121, decimal 1. Direita, sala 281. Afirma, 1211. Autorizado a decolagem de pista no zero, o vento variável com 03 nós, o altímetro no zero no 1. Meia 2-1-1, decolar 248, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 62, 19. Controle, Chané, 62, 19. 2-1-1, bom dia, direto Leda, vigilância radar. Bom dia, direto Leda, 62, 19. Mike India Lima, chame agora centro Recife. 125 decimal 1, Mike India Lima. 251 Lima, obrigado. E aqui Luiz, que toque remetido em Vera Cruz, confirme. Dá para reportar, chame para o regresso. Bravo, aqui Luiz. Chame agora Centro Recife 1251, boa viagem. Já confirmar para o 6211? Confirmo. Chama agora Recife 1251, boa viagem. 251, obrigado. Que o Delta Prazer desmontou, coordenando com a equipe Frem Frero, reposto no término.